base então desta iniciativa? Olha, acho uma iniciativa muito interessante, reveladora de que a autarquia procura ter uma postura de futuro, no fundo estratégica, procura promover a reflexão sobre que eixos é que o Conselho deve, no fundo, seguir, envolvendo as pessoas ligadas à região, que tendo competências, estão fora e também trazem mais-valias, porque há interesse na troca de, precisamente dessas experiências, e portanto eu considero que foi uma tarde em que refletimos aqui sobre o que são as fraquezas e as oportunidades para o nosso concelho, que também tem oportunidades, tem algum potencial, e pronto, é o que eu tenho a dizer. Acho que da reflexão que foi feita pelos três grupos, algumas das conclusões certamente apoiarão, no fundo, a autarquia na definição de estratégias para o nosso município. E a plataforma também, precisamente pela sua natureza, é uma componente invulgar num concelho com as características do nosso. É uma mais-valia clara, até porque através da plataforma também beneficiamos do saber de uma série de instituições que estão em Coimbra, que estão em Lisboa. No fundo, são canais muito facilitados de comunicação e que nos vão ajudar neste desafio de procurarmos que o nosso concelho seja sustentável em todas as vertentes. Já agora fiquei muito satisfeita por ver a importância que dão à sustentabilidade ambiental. Isso é revelador da alta sensibilidade das pessoas para isso, porque eu verifiquei no discurso das pessoas novas, quer dizer, a questão, as preocupações com a sustentabilidade ambiental. É sinal que o trabalho, as escolas fizeram bem o seu trabalho.